adolescente. No corredor da escola eu ouvi o teu sorriso, me fez viajar. Primeira vez que eu me perdi no brilho doce do teu olhar. Bilhete escondido, segredo guardado, um beijo roubado, coração acelerado. Era tudo novo, tão diferente, o nosso amor de adolescente. Mas fica marcado na gente. É amor de adolescente.